espera acabou. O ano próximo vai ter tuba! Acabou. Ele chegou. Olha! DJ Matheus. E aí, meu irmão? Parece que o show começa agora. Com o som que mexe com você. Novo Nego Bala. O sistema de áudio mais perfeito do Pará. Só pra começar o show do Bala, do Bala da Dulce, do Bala da Dulce. E o Matheusinho vem chegando, o Suárez Domingueira. Eu sou o Nego Bala, do Bala da Dulce, de volta, eu chamo você. Um abraço no seu convite, vindo chegar com a gente, amigos do Matheus. Hoje é o aniversário do DJ Matheus, absoluto dos amigos do Matheus. Já que somos aqui, vindo de Patrão Varo, Patrão Ameri. E aí, Maxi? 5, 4, 3, Jojo, bora batendo! Tava no fluxo, avisando a vinha no grau, sabe o que ela quer? Pigada. 1, 2, 3, vem! O aniversário do Fabrício, vira aqui no meio! Fabrício Sabino, um abraço pra você! Com muito carinho! E aí? Aqui novinha, eu sou safadinho! Te segura no cabelo! Ela toma, ela chupa, DJ Enoch Mix, chama aí! Abraço Mix, muito carinho! E aí? Se encontrou no segundo instante. Eu vi que era você. Eu já te amo. Fabrício, todo dia do Mirim, né, Fabrício? É que nos meus sonhos você é linda. Pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas. Bora pra cima! É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. E tem história, meu irmão. Abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Próximo sábado e domingo, vamos lá no Curupere. Astral de Igara Vimiri, próximo mochilhão. Vem o som, nosso amigo Tony Vino. Com o top DJ Matheus, o absoluto agora pra comandar. Nosso amigo Tony Vino, em sábado e domingo. E os anjos cantam. O maior sucesso no Pará. Tudo certo, final do ano, aniversário do Aviva. Solta o Nego Bala e o Top Matheus, a minha saluta. Se a noite em claro eu não conseguia dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. Me liga! O primeiro refúgio de pedir um café, que vem amargo que te me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, assim, não acordo, assim. No dia do seu casamento. Ela está de volta mais uma vez. Banda, os brothers. Yeah, yeah, yeah. vivo! E aí, Juninho? Sem a noite em claro, eu não conseguia dormir. Perambulando pelos bares, esperando abrir. O primeiro refúgio, pedir um café. Que vem amargo, que te me tire do pesadelo. Desacreditei, me brilhei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento. Baby, treme, treme, treme, treme, treme. Vamos girar aqui. Se ligar, e aí, a mãe de turma! Quando eu te conheci, bateu forte o meu coração. Não consegui disfarçar. Mandei mensagem pelo Face, escrevi palavras de amor e declarei pra você. Sou a Tayane também aí. Um abraço no Cine, né? Com muito carinho. O Ebano. E a Nayane, um abraço pra você também aí. E aí? Amazônia Fusion. Você. Você vai estar. Como é que é? Amazônia Fusion. Com CJ Gutenberg, Fábio e Honey Boy. Também o Corinthians ganhou de 3-0 do Cruzeiro. Parabéns, é o líder do campeonato. Vem comigo. E o Paysandu. Eu show em cima do Botafogo lá no Rio de Janeiro, meu irmão. O Daniel toca. Orgulho pro nosso Pará, com certeza. Todo mundo gosta. O Daniel toca. E todo mundo gosta. O Daniel toca. Bora, a mil graus. Absoluto. Matheus Absoluto. Ele canta. DJ Betinho Isabelense. Só no pianinho, no pianinho, no pianinho. Vai, vai no pianinho. E vai no pianinho, no pianinho. Caqueado, caqueado. E vai no carreado, siga o quadro, três assim. Júnior também! Um abraço pra você, Júnior, com muito carinho! E aí, Júnior, bora pra cima! Quem mexer com a gente vai levar de uma dentada! Saia fora, está na área. Eu sou do time que a floresta dá valor. Comitê Elite Futebol Show. A floresta está em festa, vem com a gente pro agito. A loucura do momento é o crocodilo. A floresta está em festa, vem com a gente pro agito. A loucura do momento é o crocodilo. É o crocodilo. É o futuro chegando pra você. Tecnologia. DJ Enoch Mix, chamei aí. DJ Patel. Abraço no seu Enoch Mix, muito carinho. Nessa gordo. Sempre, sempre, amigo, eu sou no bala. Floresta está em festa, vem com a gente pro agito, a loucura. As portas da família aí também. Crocodilo. Bora pra cima. Festa, vem com a gente pro agito, a loucura do momento. É o nego bala. Senhoras e senhores, meninos e meninas, isso é gangue do eletro e crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. E o Matheus chega no mais um show em Abaetetuba. Olha o show do top do Pará. DJ Matheus Absoluto. Olá, tô solteira, livre e solta. Cheguei pra balar. Tô solteira, livre e solta. E o quê? E a porta vai curtir. Novo Nego Bala. Tudo pronto. Vai curtir com sua voz. E a porta. E o Nego Bala. Novo Nego Bala. De Abaetetuba. Solta o motivo de Abaetetuba! Só que bate forte, Abaetetuba, nego bala! E aqui no bairro da Francilândia não tem pra ninguém, amigo! Bora pra cima! Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Cheguei pra balar, tô solteira, livre e solta. Aí, DJ Matheus Absurdo. Bora pra cima! Bota pressão, meu DJ. É pressão agora, meu irmãozinho! Um, dois, três, um, bora pra cima, se minha bola vai! Já! Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói. Solta do Paulo também! Cadê ele, meu irmão? Fabrício, sua amiga! Um abraço, muito carinho! O nosso parceiro Deca, por ele também. Nosso grande abraço. Um abraço a você, Deca. Força com dói. Quando a gente se dá demais, entrega o coração. O nosso parceiro Cione também. Boa. E olha só, Beira Damba. Um abraço a você, Cione, com o Edgarinho e com o de Frango. Acho que diz por sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver atrás. Eu sou Deca, dá um chega aqui com a Mima. Posso até te perdoar, mas vou ficar com quem sobra depois. Sobra você, assim vai. Dói, né? Quando a gente ama. Tudo dói, né? Alguém que nos engana. Dói, né? A gente quer ficar. Você mais um. Como ajuda o coração. Lá em Garapemiri, meu irmão. Nossa, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. E por sinal, bateu, chega! Essa aqui é mais uma que bateu, chega e detona! Você. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I don't think I know again. Damn, who knew? All the planes we flew, the things we've been through. Right here talking to you about another path. Só assim pra você. no Vô Nego Mala, fazendo o povo da terra vibrar. Aí, DJ Matheus Absoluto. Fala aí, meu irmão! Bota pressão, meu DJ. Só se for o som das orcades agora, sim, bora, olha sim, vacinha! Vai! E aí? Júnior, abraço pra você, Júnior, com muito carinho. Aqui no seu parceiro, o Mateuzinho, hein? Bora pra cima aí, Juninho! O som do popinho não tem melhor, não tem igual. Tinho, tinho, arrepiadinho, tinho, tinho. E aí, Teteco? Tinho, tinho, arrepiadinho, tinho, tinho. Hoje então vamos lá. As marcantes. Vai, vai! DJ, olha só! DJ, já tenho bola de volta no Bailador, seu João São Domingueiro, bacana! Olha o Marcelo de Mano, o Dani, bora pra cima aí, mano! Tá tudo certo, aniversário dia 8. Acha com o Matheus o show! Se liga! Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Gamo é de party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Gamo é de party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Gamo é de party. Gamo é de party. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado. Vem com a gente, te liga, chance. A diversão é galera. Abraço pra vocês, te liga, chance, muito carinho. Você quer curtir tranquilo, vem pro Alan. Hoje tá só na gelada, né, meu irmão? Bora botar pra cima! E aí, te diga, Xoxo! É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar! Vai no xingado, vai no caquinhado, vai, maiorzinha! E o show do Bala das Marcantes! Tudo começou, foi ele quem lançou. O Egad Pop, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. DJ Enoch Mix, chama aí! Sucesso, a sorte da família Nego Bala também. Um abraço, você, o DJ! Hoje o show do Matheus. E o DJ Júnior Marciel, meu boninho, já tava aí também. Um abraço, no seu Juninho! O Pop 2, o Pop 3, agora fez 4 pra agitar você. São 15 anos de tudo. Matheus. E as marcantes. Ele é trabalho, é do bairro do Amá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é trabalho, é do bairro. Nego Bala, uma organização. Vado do açougue da praça. E aí, patrão Vado? Ele é patrão Abelha de Aluna aqui. Um abraço, muito carinho. Cuidado com o cabo aí, Júnior. Matheus Absoluto, agora comanda o show das marcantes. É o maior show de marcante em Itetuba! E essa de controladora aqui, não? Parece que você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que se fechou. E o Matheus já chora no notebook! Importa bem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar. E assim? Você jurou que ia cuidar também de mim. Você me disse um dia, nosso... Grande parceiro, Ciane, por aí também! Ai, e olha só você, Ciane, com muito carinho! Ele e a soberíssima dama! Bora pra cima, com de frango! Essa galera tá colada. Vidra! Um balde de gelada. E a festa vai rolar. Nanana. Essa galera tá colada. Traz um balde de gelada. E a festa vai rolar. Joga aqui também, parceiro Kim! Quero que não vire aqui, bicho de chore. Um abraço a você aqui com muito carinho. E não sou envolvido de Matheus. Um abraço aí, irmão. Chore, chore, já da área, uma alegria.

homem da segurança. Aí, Teteio. O homem que faz a segurança aqui no Barra Doce. Tudo tranquilo, né, meu irmão? Jéssica Souza. Fica só na portaria aí de olho, né, meu irmão? Qualquer falta de respeito. Segurança mais come do que trabalha. Sou carente, você não sente, mas vou dizer. Fala comigo, me diz qualquer coisa, só por dizer. Só não diga bye bye, não, não, não me faça sofrer. Hoje, Nenê! Ele e a Tayane, seu Beiradamba. Um abraço para vocês com muito carinho. Amigo particular também do Matheus. Bora pra cima, nenê! Como é que é? Porque eu voltei. E aí? Não tinha como. Patrão Vado, proprietário aqui do Rodrigo Bala. Ele é a Superadama Mary. Aí do açougue da Abraça. Bora pra cima. Como é que é? Meu amor, vou te dar. Aqui, vem aqui, útil de cachaça, vem amar. Eu sou Geneca, eu sou Geneca, eu sou Geneca. Você não vai conseguir medir esforços. Pro Nego Bala hoje tá um som puro e cristalino, a mais alta qualidade. E daquela potência e agressividade, eu solto o motivo de que ser. Bora pra cima, Marche! É dose da vida, mano. E ainda tem muita coisa pra vir na frente. Solta o Nego Bala das Marcantes! Júnior, abraço pra você, Júnior, com muito carinho. DJ Júnior Maciel também aí. E aí? Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Não adianta esconder a nave, ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. Chiquinho também, no GG, Frango! Um abraço pra você, Chiquinho, com muito carinho. Já tá no giro, sou do Bala. O giro Bala do Céu, Itituba. E o som do Matheus Absoluto nas Marcantes, hein? Marcante que conhece, que entende de verdade. Entende do assunto. Sinta no ar, Sim. E a Socorro já estão por aqui também. Aí. A Josi aí do Açougue de Abraça. Junto com o patrão Val, né, Josi? Já chegando o Braco Show, fala! Lorde Márcio Domingueira mais uma vez. Pra cima aí, minha bala! O show tá aqui, tá, vai de tudo. E aí, parceiro, que... E a equipe Júri, Júri, já tá no pedaço! Vem aqui, meu neném, que hoje eu quero te dar amor. Eu não vou te machucar, eu não vou te fazer chorar, eu só quero te dar amor. E aí, paixão? Paixão, não vem assim, não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. Oh, está tarde demais. A trovada falou, Matheus. O Maxi vai deixar o som filé pro teu aniversário. Eita, que o bala tá filé, meu irmão! Vamos disparar o sucesso? Vamos sim, meu negrinho. Tonight! DJ Matheus Absoluto! E as marcantes! Nego Bala, uma organização, Vado do Açougue da Praça. Não vem assim, não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. Oh, está tarde demais. Bora, parceiro, que dá... Sionico de frango! Um abraço pro você também! Porque o senhor já sabe voar. Aí, galera, o segurança já tá comendo de novo. Nossa, assim, o Tete e o segurança aqui no Paradão, sim. Segurança particular e oficial. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento te posso passar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. Mateus. No momento eu penso 48 horas em você. Te amo. O quê? Sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. E agora? Hoje o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã. O show do Bala e o Matheus é o insoluto. Novo Nego Bala com o top DJ Matheus Absoluto. Oba! Enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. E aí, o quê? Te amo. Sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. Próximo sábado e domingo, o show do Rabão, o Curupere, próximo ali o Botilhão, Jorge de Guerra, Beberi, Chaveiro, Tony Vino, com o top de Jim Matheus, o Missolo do sábado e domingo por lá, vai ser muita pressão do Chaveiro, hoje o show é Nego Bala, Baitetuba. Solta o motivo, qual botão de baixo, com muito orgulho. E a Baitetuba. Solta o Nego Bala. Bora pra trovada. Imagina se ele tivesse de barriga cheia. E aí, Teteio! entenda. Ok. Entenda, entenda. Eu não consigo te deixar. Oh, meu amor. Amor. É tudo que eu sonhei. Sim. Você é mais um lá pro Mirim, meu irmão. Lá na banca do DJ Matheus Absoluto. Em frente à loja Barilá. Lá na rua Siqueira Mendes. Próximo posto Miranda. Nas redes sociais, no site mais visitado de CDS do estado do Pará, roubaixamelde.com, com o CDS de Gubala, embaixo de mil downloads, meu irmão. Mais um Baixamelde, né, Juninho? E a galera das redes sociais, alerte, vai curtir mais um de marcante. Faz lembrar nossa paixão. O site do DJ Black Mix. É, baby! Bora pra cima! Na produção do DJ Júnior Maciel. Você aí, sinta a pressão manobrar. Sente a pressão aí! E aí, senhor amigo de frango, bora pra cima! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr. Parceiro Clay e Super Dama, abraço muito carinho pra vocês. Patrão Vardy, patrão Ameri. Meu amigo Nenê e a Tayane, um abraço muito carinho. Os amigos mais chegados do Matheus, hoje é aniversário do Absoluto, do Badador G, mais uma domingueira e é sucesso. E agora? Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. Matheus. A noite cheia, eu continuo só. E as marcantes. Absoluto. E a noite cheia. cal, cal, cal, cal. Aí, Gudi Frango! Vamos, senhor, Gudi Frango! Toma, Lindão! Toma, Lindão! Toma, Lindão! Vira safadinha! Vira safadinha! Vira safadinha! Vira safadinha! Thank you. Matheus Absoluto. Vem aqui, meu chore, chore. Um abraço, muito carinho. Tô quase pirando, tô bem enlouquecido. E segurança, mas come ninguém trabalha, Tia Dulce. Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você. Não entendeu, segurança do bolo, Tia Dulce. A noite tá me chamando. Já tá com uma panela de sopa. E não come no prato, na panela, meu irmão. Que sonho eu vou passar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir. Ô, mercadoria! Edson vai arrasar o meu coração que só faz chorar. O brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer. Sonho toda noite com o teu prazer. Vê se não esquece, eu amo você. Guarda aqui no peito essa paixão e posso te afirmar. Eis um homem amado, preciso te ter. Impossível esquecer o amor que em te ver. Enquanto isso, Matheus, só na academia, boa forma. Vitinez, Braia, Bahia, Tetuba. E você no Bahia, Wilson. É, meu irmão. Te esperar. Tá deixando o Matheus em forma, moleque. Nave possante, vou dançar. DJ Edson vai a... 7 quilos já foi embora. O coração que só faz. Bora pra cima! Wanda Rapelli e os DJs Léo e David. Pra se apaixonar. É pressão. Feita pra você. E agora? Pop que pop, é super pop. Já não se embaixa uma panela de sopa. É super pop. Aqui pro Teteio, que é essa aqui, cabui. É pop, pop que pop, é super pop. Ei, você. E ele já fez cara feia que acabou. Sinta a pressão no seu coração. É o águia de fogo, super pop arrasta. Agora, para. Imagina só, o Teteio e o Abima. Do lado do outro aqui. DJs, Ellison e Juninho. Já tava saindo faísca aqui, viu? Vai fazendo a gente enlouquecer. Vem aí! O arrasta fogos. O Abim é o homem do churrasco. Enlouquecendo. O homem que come. Não, 15 churrasco. Soltando o litro de açaí. A galera não para de dançar. E ainda fica com fome. É doido. Vem, Nenê! Sendo envolvendo a multidão. Com o voo do águia. A galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. Sorrindo para mim, logo me abraçou, dizendo amor, comprei pra te dar.